EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Electronic Art, o programa que vai para o ar semanalmente no canal 1 da Antena Web, em canal1.radioantenaweb.info. E este espaço radiofónico é também ele transmitido pela Serramar Web Rádio em serramar.org. Vamos. Eu hoje só vou ter uma intervenção, mas já lhe vou explicar porquê. Acho que vai gostar daquilo que vai ouvir e vai ouvir de forma consecutiva. Vou deixar-lhe a proposta, fico ouvindo na escuta e penso também o que é que será realmente, portanto, como é que vai ser? Ou seja, como é que eu lhe posso explicar? O ouvinte vai aqui ouvir uma apresentação de cenários, não neste caso, será mesmo cenários musicais, mas gostava de receber a sua opinião, gostava de receber a sua opinião sobre este trabalho. Eu acho muito curioso e já lhe vou explicar o porquê. Acho que esta junção de sintetizadores e de sons está muito bem conseguida. Gravação em estéreo, que também ajuda. E depois um nome que eu acho impressionante. Eu sei mais do que um disco, mas aqui estávamos a ouvir parte de um. Os Mother Mollards Portable Masterpieces Company. O nome é grande, mas o talento também. É uma conjunção espetacular de vários instrumentos e eu realmente fico impressionado ao ouvir esta composição. Vamos ouvir daqui, não o álbum todo, mas 5 faixas, porque só temos meia hora. Vamos ficar do álbum Like a Duck to Water, de 1976, com as seguintes faixas. Faixa número 1, ou seja, aqui abre este CD, Hollow Strut. All Set é a faixa número 2. Tim from After the Fall, faixa número 3. E Waterwell, faixa número 4. Um disco que tem um total de 7 faixas. As restantes 3 vamos apreciá-las no próximo Electronic Art. E é por isso mesmo que eu hoje não vou falar. Gostava apenas de ouvir a sua opinião. Já lhe vou dizer para onde é que pode escrever. Mas na próxima semana vou falar-lhe mais detalhadamente sobre o que é que eu acho deste disco dos Mother Mallard. Dos Mother Mallard Portable Masterpieces Company. Mas para já vou deixá-lo ouvir a parte deste tema, deste álbum, e depois para a semana regressaremos para ouvir a parte restante do mesmo disco. E aí então direi o que é que eu acho deste disco de 1976. Agora, só por curiosidade, numa altura em que era extremamente difícil, digamos, subsidiar, conseguir fundos para estas composições eletrónicas, porque não tinham a mesma capacidade de divulgação que outros géneros, hoje em dia todos têm, mas na altura não era bem assim. Nós estamos a falar da década de 70, em que não havia internet, não havia, quer dizer, era uma coisa, não é? Destes senhores há dois discos, pelo menos que nós tínhamos aqui, um de 74 e um de 76. Mas este de 74 completa gravações entre 1970 e 1973. Será para um dos caminhos que vamos falar nele. Não um dos caminhos do programa, mas sim outras edições, outras aventuras, outras construções paisagísticas sonoras, sejam elas musicadas ou não, neste caso são, mas poderiam não ser, como já não foram edições anteriores. Vamos então conferir esta composição e eu volto então para a semana para conferirmos o restante deste álbum que acabei de falar, Like Duck to Water, e depois também a fazer uma abordagem ao mesmo trabalho discográfico. Aos ouvintes, votos de uma boa noite. Fique bem na companhia do Canal 1 da Antena Web ou da Serramar Web Rádio e voltamos a encontrar-nos para a semana. Fique bem, ouvinte. Até lá. Canal 1. Canal 1. Antena Web, Canal 1. Antena Web.